A pergunta final. de brilhante nesse dia te dar. Tu até deste um sorriso e disseste tão lindo: obrigada, meu bem. Mas com o passar do tempo eu olhava teu dedo e só vi um sinal. Pensei que era por acaso, esquecimento ou coisa igual. Só que hoje nem está marcado, por isso te faço a pergunta final: onde está o anel que eu te dei nesse dia? Onde está essa joia de valor sem fim? O anel que eu te dei nesse dia, onde está essa joia de valor sem fim? Onde está o anel a provar que eras minha? Se não o tens usado, é porque está acabado o teu amor por mim. Onde está amor por mim? Onde está? de amor com essência. coração da mulher. Que eu queria. Ela é a portuguesa.

as marcas do anel e o seu dedo me mostrava. Só vi o seu olhar de mel, sem segredos, como água. O que diziam não ouvi, pois pensava ser maldade. Acreditei só quando vi com os meus olhos. mas congelou os nossos corações. Reconsiderar, falarmos melhor, voltar a tentar e fazer amor. Mas eu ainda guardo o teu sabor. Reconsiderar, falarmos melhor, voltar a tentar e fazer amor.

tinhas no coração os teus sonhos de mulher. Uma melga que é minha amiga, o meu bichinho de estimação. Mas coitadinha, ela está doente. Será que é gripe ou constipação? Até ao médico já fui com ela para resolver a sua situação. Mas coitadinha, já está tão magrinha, deixá-la chupar, será solução. Ai, melguinha, pica lá, pica, pica toda hora, de tanto sangue chupar, a melguinha até melhora. Ai, melguinha, pica lá, pica, pica toda hora, de tanto sangue chupar, a melguinha até melhora. Ai, melguinha, melguinha. Uma melga que é minha amiga, já fiz de tudo, não vou mais esperar. Estou decidido e vou dar meu corpo, pois só chupando a vai animar. Até ao médico já fui com ela para resolver a sua situação. Mas coitadinha, já está tão magrinha, deixá-la chupar, será solução. Ai, melguinha, pica lá, pica, pica toda hora, de tanto sangue chupar, a melguinha até melhora. Ai, melguinha, pica lá, pica, pica toda hora, de tanto sangue chupar, a melguinha até melhora. Melguinha, pica lá, pica, pica toda hora, de tanto sangue chupar, a melguinha até melhora. Ai, melguinha, pica lá, pica, pica toda hora, de tanto sangue chupar, a melguinha até melhora. Ai, melguinha, pica lá, pica, pica toda hora, de tanto sangue chupar, a melguinha até melhora. Ai, melguinha, pica lá, pica, pica toda hora, de tanto sangue chupar, a melguinha até melhora. Salve, salve, balão, sobe. Salve, salve, balão, sobe.